A mente é programada. A mente é programada. A vida afetada. A vida afetada. O sentimento silenciado. O existir limitado. O existir limitado. Herdamos doenças psíquicas e fatalidades de nossos pais, avós, sociedade, cultura, escola, vizinhos, amigos, primos. Herdamos tampões nos olhos e nebulosas da mente. Aquelas frases prontas, aqueles olhares, aqueles risos, aquelas maneiras de agir em cada momento, aquelas prontas que não me pertencem, que me tomam conta em certas situações das quais desgosto. Ser ou não ser não é a questão. Há muito mais do que viver do que comprar. Fácil é gostar de quem gosta do que gosta, de quem acredita no que acredita. Quero ver cagar no mato, cair de cara, sacar o jogo, vencer o risco. Pense o que quiser, concorde, discorde, cuspa, chute. Publique com teu nome, com nome falso, sem nome. Convido-te a quebrar as ideias de direitos autorais e todas essas tralhas que regram a escrita, a arte e a vida.